Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão. Dançando horrível, Mandela, sei é, qual é a tua intenção. As caras de ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. Dante, Daniel Vídeos. Já falei que eu faço que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão. Dançando horrível, Mandela, sei qual é. O único instrumento que nós toca é o terror. Beijing, Daniel Vídeos. Aqui o grave é forte. Sete sucessos.